uma defasagem entre o tratamento do corpo e da alma. Eu sei que é isso que provoca toda essa loucura, esse trauma. Calma, gente, calma. A gente vive impressionado materialmente, desesperado, acomodado espiritualmente. Mal, mal, mal. Grana, grana, só se fala em grana e grama. É o que a gente come, fome. A alma tá cansada, a fada não aparece, a gente não dorme. Tome, gente, tome. A gente vive pressionado pela matéria, e a força que convive ao lado é muito mais séria. Alma, alma, calma. Procure dedicar um pouco mais do seu tempo ao que tem verdadeiramente mais fundamento. Alma, alma, calma, gente, calma. Gente, calma.